Ficção científica nunca foi tão verídica, é crítico. Um futuro cenário apocalíptico. Em pouco tempo, a evolução exorbitante. Assusta o avanço ser tão ruim quanto o desodorante. A Terra será compactada em um tera. E a tela, os planos sumirão junto com a tela, que será substituída por holograma. Na era onde não é só garota que faz programa, é no SD insana, vigiado por um drone que trama com inteligência um dia tomar o trono. Dispositivo que diz negativo para seu dono. Comportamento humano, o PC sabe meu nome como. Vivo no transporte. Antes que isso vire sina, é o fim do universo. Peço ao pai me acompanhe. Clique vira pandemia junto ao vírus sem vacina. Em terra de tectônico, o terror é placa-mãe. Enxergo em seus lares, via internet, celulares. Sinal de Deus é usar Wi-Fi na igreja. Sabe o que não tá no Google, não existe. Mesmo via wireless, eu vejo a vida por um fio. Enxergo em seus lares, via internet, celulares. Sinal de Deus é usar Wi-Fi na igreja. Sabe o que não tá no Google, não existe. Mesmo via wireless, eu vejo a vida por sem proteção, somente não. Evito vírus dos programas. Alienação, leva a informação direto ao Obama, que invade uma space onde é virtual a trama. Transformar até quem sempre foi real em holograma. Say hi to high tech, invite your life to good relationships, Facebook's a good night. Matrix te prende sem pílula em uma rede azul. Se você baixar a cabeça, vai baixar junto, mas o amor não está no ar. O nome disso é Wi-Fi. Vejo o mundo rumo abismo, hashtag só vai. Sua casa só se cai é conexão. Se não cai, seus arquivos caem na net sem permissão. Nem falei da Deep Web, só da ponta do iceberg, onde você já vende a alma pro Google e pro Zuckerberg. Nem os nerds morrem virgens, é virtual abuso. A privacidade de quem nunca leu os termos de uso. Enxergo em seus lares, via internet, celulares. Sinal de Deus é usar Wi-Fi na igreja. Sabe o que não tá no Google, não existe. Mesmo via wireless, eu vejo a vida por um fio. Enxergo em seus lares, via internet, celulares. Sinal de Deus é usar Wi-Fi na igreja. Sabe o que não tá no Google, não existe. Mesmo via wireless, eu vejo a vida. No mundo de Teletubbies, eu não me tornei pô. Todos são Branca de Neve perante a Apple. Apple, o cardume preso em rede social. Que pra ter identidade, usa essa repressão digital. Rebobe nessa fita, antiquado seria. O moderno é carrancudo, antiquado seria. Não sei quem venceria, pois qual é a evolução? Até os seus problemas têm alta resolução. São coisas tão compactas, o armazenamento. Me conta quantos carros cabem no engarrafamento. O que tu bebe? Usa a marca mais falada. O que não é embalagem é pegação embalada. Pureza empalada pela lança de um robô. Conexão por toque que a internet derrubou. Eu também sou refém, no fundo eu não sou contra. Eu só não sei dizer se a humanidade tava pronta. Enxergo em seus lares, via internet, celulares. Sinal de Deus é usar Wi-Fi na igreja. Sabe o que não tá no Google, não existe. Mesmo via wireless, eu vejo a vida por um fio. Enxergo em seus lares, via internet, celulares. Sinal de Deus é usar Wi-Fi na igreja. Sabe o que não tá no Google, não existe. Mesmo via wireless, eu vejo a vida por um fio. Google, mesmo tendo escravizado meio mundo, continua sendo uma incrível ferramenta de pesquisa. Eu disse que eles estavam monitorando minhas atividades.